comigo não, comigo nunca mais. As coisas agora vão mudar, pois até um cego pode ver que eu não sou o que você diz. Por isso eu não vou mais curvar minha cabeça e nem beijar seus pés, porque... Pois eu descobri que sou um anjo. Eu descobri que sou um anjo. Não, comigo não, comigo nunca mais. As coisas agora vão mudar. Mantenha a distância quando eu voltar. Pois quando eu fui, meu caminho era só pedras e espinhos. Mas na minha volta ele será de estrelas e rosas, porque... Pois eu descobri que sou um anjo. Eu descobri que sou um anjo. Não, comigo não, comigo nunca mais. Mantenha a distância quando eu voltar. Pois há muito tempo que meu amor por você acabou. Olhe, não chore, pois você chorando, meu sentimento pode ficar com pena de você e deixar até você gostar de mim. Por isso mantenha a distância, porque... Pois eu descobri que sou um anjo. Eu descobri que sou um anjo. Pois eu descobri que sou um anjo. Eu sou um anjo. Eu sou um anjo. Eu sou um anjo.